1 no Índia, no ponto de espera, estimei a torre 118, decimal 95, ajuste no 07. Quatro Índia, ponto de espera, 295, CNMEA, 2x1. 1 nó, cheque o trem, o ajuste no 07. 1017, o ajuste está baixado, travado, 3859. Livre pouso, pistão 0, vento calmo com 1 nó. Livre pouso, zona 0, está 3859. Agora espera, puxa. Solo, bom dia, total, 9900. Confirma para o solo? É o total 9900, você escuta. Total 9910, autorizado táxi via Alfa Kilo, até o pátio 3, posição 05. Alfa Kilo, posição 05, 9910. São 3153, após a passagem do Airbus Oceanet, autorizado ingresso na Juliette, portão 09. Após o Oceanet, para o 09, tá? 3153. Salvador, muito bom dia, gol no 7 no 5, com a informação de autorização Brasília. Gol no 7 no 5, agora espera a copa, informação Índia, confere. Aguarda, gol no 7. Azul 4069, ali mantém pro sul 0. Além de uma no 04, 0 no 7, no 5, pronto, copia. Afirma. No 7, no 5, autorizado para Brasília, nível de voo 360, decola da ONU 0 com primeira curva direita, saída Árbor, transição Elefa. Onde se recebe o Zulu 17, transponder 5475, controle 120, decimal 8. Autorizar 360 para Brasília, decolada 1-0, curva direita, saída Arbor, Elefa, interceptado no Zulu 17, 5475, 208. Gol no 7 no 5, correto, é partido para puxa sonar. Camarada, tá no 22. Solo 4069 da Azul, livre decolagem, variável com 1 nó e o ajuste na 097. 107, decolagem a primeira, 1-3-3-2-5, 1-2-5-1, sempre restrito, gol na 804. Após a aeronave iniciar a rolagem, ali mantém a pistão no 0. Mantendo a 062. Gente, o senhor vai fazer por simultâneo com o Tanda 4 e será o primeiro pro táxi. Tá bom, tá livre? Só um minutinho. Aguarda. Tá 3597, inicia o push e empurra a aeronave até a saída do pátio 3. O gol na 1 havia pedido o primeiro, o senhor será o segundo no táxi. Okay. O gol no 607 em coordenação com o tráfego da Tanda 4. Está autorizado o push. O senhor vai fazer o push normal após o mesmo. Está autorizado e está sendo da aeronave que está na porta. Boa noite. Alô, Salvador, bom dia, gol 9030. Informação de autorização em cima. Decolado aos 36, controle 1208. 208, 4069, obrigado, bom dia. 621112, Xanê, mantém a cabeceira no 0. Agora de um minuto para a volta. Zulu 4069, contato radar saindo da El, sub mantém a nível de voo 360. Daí é o 360-4069. O nono livre decolagem, pistão a zero, vento variável com 2 nós, o ajuste no 0 no 7. Decolagem no 0, 621. 82 Juliette, está 3859. Cliente, mantenha. Mantenha, 3859. Solo, T357. Prossiga. Você pode prosseguir um mais pra trás, né? Pra deixar a passagem pro gol, hein? Afirma, até a saída do Pat Freire. Tá certo. De boa. Continua empurrando a aeronave até a posição normal de busca. Ok, vai continuar o gol no meio do aeronave. Contato radar, saída da El, sub mantendo nível de voo 360. Saída da El 360, autorizado, líder da presença? Autorizado da El, chamei a 6211. Hoje da El, 6211. Tá, escuta, boa noite, 97. Trip 5514, pronto, cópia? Pronto, cópia. Trip 5514, autorizado para Aracaju, nível de voo 130. Decola da 10, com primeira curva à esquerda, saída Conde. Após voa direto Aracaju, transponder 0260, controle 120, sinal 8. Gente, autorizado 130 para Aracaju, decola da 10, curva à esquerda, saída Conde. Após direto Aracaju, 0260, transponder, controle 128. Trip 5514, parte 13, recordaremos para o puxo acionamento. Trip 5514, cruzamento correto, rapaixão para a puxação. Certo, Oceano é 6211, suba restrito com nível de voo 340. Restrito 340, 6211. Informação de parada, por favor, do 3859. 3859, portão 04. Obrigado. Mato Pax chegou no 607, temos 149 a bordo, 4 de autonomia, o Terno Galeão. O número 07, autorizado táxi via Índia, no ponto de espera, extintor 118, decimal 95, ajuste no 08. 08, 1295 no ponto de espera, ele está no 607. O 7 no 5, mantenha a posição, aguarde para puxar. Aguarde, agora o 7 no 5. Solo 35 na frente, chamado 123 a bordo, 4 horas com 5, vamos para o táxi. E 5 no 7, vai seguir a nave da Gol sua frente, autorizado ponto de espera, ponto de espera, estimação 1 no 8, decimal 9 e 5, ajuste no 0 no 8. No 0 no 8, pega o Gol à frente. TAM 3859, após passagem do aeronave na companhia, está autorizado a ingressar Juliette, portão 04. Após a passagem da aeronave na companhia, nossa frente é autorizado Juliette para o 04, TAM 3859. 325, você é minha outra? 1251. Obrigado. Almo com 1, e o ajuste 1018. Gol 9030, pronto, cópia. Cópia 9030. 9030, 30 para Recife, nível de voo 350. Decola da 10, com primeira curva à esquerda, saída Pupa, transfer Aracaju. Transponder 5502, controle 120, decimal 8. Autorizado Recife, 350, decola da 10. Primeira curva à esquerda, Pupa, Aracaju, a saída. O transporte 5502 e o controle 1208. É o gol 9030. Gol 9030, correto. Repete o para posicionar. Catarã. Gol 8897, pronto, cópia. 7-4, gol 8897. Gol 1897, autorizado para Confins, nível 360, decola da 10, com primeira curva direita, saída da Euleda, após voa bridge, intercepta o Pesulu 16. Transponder 5503, controle 120, decimal 8. Debatido. 360 para baixo, decola da 10, curva direita da Euleda, bridge, o Pesulu 16, intercepta. 5503 é o transponder, 1208 é o controle, gol 8897. Gol 897, correto, repete um para puxa e soma. Repartiremos. T07. Decolada aos 46, controle 1208. 325, alterna 1251. 3325, 251, 629. Controle Salvador, gol 1607. Gol 1607, contato radar, saída da El, submantém a nível de voo 360. 1607. No 7, variável com 2 nós, livre decolagem, pistão no 0. Decolagem com 0, 763 POV, 3 horas mais de 40, só pensando no ponto. Autorizado, táxi Índio, ponte para dono 0, torre 18612, que legal no 098, corno 705. Autorizado, táxi Índio, ponte para dono 18612, que legal no 08, 7. Controle Salvador, 3517 na Arbor. TAM 3517, contato radar, saída Arbor, sub mantendo nível de voo 380. Ascensão para o 380, TAM 3517. Salvador, voo 95, tem contato com a torre 3215. Desculpa aí, 1895. 1895. Salvador, muito bom dia, voo 95, tem contato para dar 0. 1795, ali mantém piso no 0, alinha e mantém piso no 0, 1795. Ali mantém no 0, 1795. O Gol 1795, livre de decolagem, piso no 0, variável com 2 nós, ajuste no 0 no 8. Livre de decolagem, no 0, com 1018, Gol 1795. 1607, chame Centro Recife 13325, alterna 1251. 3325251, vou no 607, obrigado, bom dia. Controle, autorizo o TAN 3517, é Vale Elétrica. Pushback na mente na posição 3. Gol no 897, autorizado, pushback, você não é porta. 355 no 4, pronto para puxa, acionamento, pátio 3. Autorizado, pushback, sinal é portal, 355 no 4. Trip 100. Controle Salvador, muito bom dia, gol no 7 no 5. Gol 17 no 5, contato radar, saída Arbor, sub, mantém a mesa de voo 360. Arbor 360, gol no 7 no 5. A Lima confirmando pátio. Isso é a Lima, autorizado de que é 160, decola pista 17, curva direita, saída Arbor, após direto, controle 120.8, aciona 5474. Correto, PUB, autonomia? Funcionamento de táxi 2862, clique se além. Corrigindo 1 no 8, small 95. Quilo Serra Lima, prossiga. Autorizado o acionamento, chama pro táxi, o Serra Lima. Flash 1000, bom dia. Confirmando a intenção de voo. Sente, decola pista no 7, curva direita, prossegue inicialmente no litoral sul. O Max Flash 1000, 500 pés. Controle 20.8, acionado 01 no 5. Funcionamento está 2862, Max 71. Para o táxi, boa noite, 97, PAB 166, Campinas, 3 horas. Boa noite, 97, táxi Índia, bom disparo, dona 02862, hoje 1 na noite, 95, legal, 908. E Matias, 18, dia Índia, 2895, obrigado, bom dia, boa noite, 97. Acionamento, chama para o táxi. PAB 53, autonomia de 4 horas, alterna Salvador. Autorizado, táxi 41 no índio, posto para dono 02, 1895, legal, 908, 3554. Gente, via pátio índio, 118.95, quando pronto, quando espera, 3554, muito obrigado, bom trabalho. Bom dia, boa noite, 97, ponto de espera da 1-0. 1-8-9-7, livre de alinhar e decolar da 1-0, vento variável com 1-0. Obrigado, alinhar e decolar, da 1-0, boa noite, 97. muito bom dia, Trip 5514, pronto, comporte espera, pronto. Trip 5514, após a rolagem do tráfego da Gol, ali mantém piso no zero. Após o Gol, ali mantém piso 5514, obrigado. Posição 7. Autorizado, se estiver adicionado, contato com o Gol 9030. Chamará 9030. Salvador, é o Mike, X-Ray Charlie? X-Ray Charlie. Autorização de reboque, senhor, aqui da remota 12 para o gate meia dúzia. O Mike, X-Ray Charlie aguarda para início do reboque. Aguardar para o início do reboque. Uno 1897, decolado aos 1001, no controle 1208. 1208, boa, gol 1897. Decola pista 10 com a esquerda, sai da PUCA, transição Aru, controle 1208, acena 5526. Poderia repetir para essa carga 6570? Firme, 350 Recife, autorizado, ABSACAC 6570, via Peruísque 58, decola pista no zero, curva esquerda, sai da PUCA, transição Caju, controle 120.8, aciona 5526. Autorizado, 350 Recife, via Peruísque 58, decola 10, curva esquerda, sai da PUCA, controle de saída 208, 5526, transponha ABSACAC 6570. 5526, confirmando o transponder, reporta para o Spec Sinal. 5526, reporta rápido, 6570. Controle grato, ferro, regresso.